Melquisedeque, rei de paz, sem princípio, sem fim, abençoou Abraão, recebeu dízimos de quem tinha promessas. Rei de justiça eterno é o nosso Senhor que vive. Por meio dele chegamos a ti, na esperança que nos faz renascer. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Com juramento o Senhor declarou: em ti, Senhor, encontramos a salvação. Tu és sacerdote eternamente, a ti rendemos nosso coração. Teu amor nos transforma, em ti, Senhor, temos a redenção. Mudou-se a lei, a esperança veio, o sacerdócio agora é perfeito. Jesus, nosso fiador, intercede por nós, santo e puro. Não há necessidade de sacrifícios, pois uma vez ele se entregou, a morte não o impediu. Eternamente ele vive em nós. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Com juramento o Senhor declarou: em ti, Senhor, encontramos a salvação. Tu és sacerdote eternamente, a ti rendemos nosso coração. Teu amor nos transforma, Senhor, temos a redenção. Santo, inocente, imaculado, mais sublime que os céus, teu sacrifício é suficiente, nos faz livres em teus braços. Oh Deus, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Com juramento o Senhor declarou: em ti, Senhor, encontramos a salvação. Tu és sacerdote eternamente, a ti rendemos nosso coração. Teu amor